conferindo arquivo musical. As melhores músicas das pistas de dança do passado. No ar, Flash House, o programa que vai ao ar todos os sábados a partir das 18 horas na Rio Sul Rádio. O passado de presente pra você na rádio que chegou ao futuro. 2 horas mixadas e apresentadas normalmente pelo DJ Marcandi. Só que hoje, caso você não tenha percebido, é Natal! Eu sou Nicolas Couto. Ilana Couto, a esposa dele. Então, pessoal, hoje o programa é um pouquinho diferente. A gente vai deixar ele falar alguma coisinha, mas hoje ele vai ficar comandando as picapes. Inclusive, fala alguma coisinha aí, DJ. Ah, obrigado. Bom, pessoal, já viram que o programa é especial, né? Caso você não tenha percebido, Natalzão, hein? 24 de dezembro de 2016. Programa em família. E a gente vai começar muito bem com Ita, This Is The Way, numa versão natalina. Aumenta o volume, Flash House. Thank you. smile up in one another face. And I go on goody. But then what do that 365 days in the year? Not just on Christmas Day. Cause it's Christmas. Thank you.

older. Superficial, complicated. Yeah.

mixagens de DJ Marcante. I wanna be like Harriet Tini and be the one to make the great escape. I wanna be where no one will see me. You gotta learn a lesson, give and take. I wanna be where nothing is easy. If I could go, it wouldn't be there. Cause when you look in my eyes, how can you not realize that I would go and do it again? I should have

me. They only love me. Não consegui falar. Nossa, mas enrola mesmo. They only love me é um cover do ABBA, tá? Lá dos anos 80, se eu não me engano, 1980, na bucha, ou 81, tá? Foi regravado aí pelo Information Society e produzido o remix, né? Esse single que você acabou de ouvir, bacana pra caramba, pelo Justin Strauss. Aliás, o bloco que eu mixei agora de 5 músicas, todas elas remixadas pelo Justin Strauss, que foi Information Society, Lay Your Love On Me, Erasure, A Little Respect, Sérgio Mendes, o brasileiro com Mais Que Nada, com Ken, Harry Houdini e Fine Young Cannibals, She Drives Me Crazy. A gente já volta, não saia daí. Você está ouvindo Flash House. Voltamos a apresentar Flash House. Como vai ser o último bloco do especial de Natal, DJ? Eu vou dar uma diminuída no pitch, no ritmo, no BPM da coisa, né? Como é um programa especial, vou fazer sets diferentinhos. Aliás, o programa inteiro, todas as edições, eu sempre faço algo diferente, né? Versões diferentes e tal. Mas é um especial de Natal. Eu tenho tocado aqui coisas que eu gosto pra caramba de ouvir, de tocar. Vou começar com Orquestra JB Come Alive. E vou seguir essa linha aí. Vai até o final do programa, da edição especial de Natal, nessa linha mais tranquila, mais sintonizada, eu diria, com o espírito natalino. Essa coisa mais gostosinha, mais relax. Eu também. Eu também. Então o set vai ser bem nessa linha aí. Já posso adiantar que vai rolar aí o The Soul System com It's Gonna Be a Lovely Day. Outra pedrada que gosto muito. Vai ter Milli Vanilli, Linear, Pin Down. Olha, se eu fosse você, aumentaria o volume, hein? Flash House.

now. We'll be right back. Baby, you send me.

My inspiration has run dry. That's what's going on. I'm on the same.